vai dar uma volta e vem me ver. Entre uma briga ou outra de vocês, eu não conheço ele, mas me sinto culpado. Primeiro que eu nem devia estar aqui, segundo cê não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu entendi, eu penso não, mas falo sim. Um bem pior que eu, o que não deixa ele nem me deixa de viver. Um bem pior que eu, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Um bem pior que eu, o que não deixa ele nem me deixa de viver. Um bem pior que eu, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Eu venho porque não tenho nada a perder, já você. Lucas Fernandes de um jeito diferente. Ô, paixão! Você não tinha que ligar pra mim, mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Um bem pior que eu, você, o que não deixa ele nem me deixa de viver. Um bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Bem pior que eu, deixa ele nem me deixa de viver. Bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Eu venho porque não tenho nada a perder, e já você.